agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu digo boa noite porque a tarde está mesmo no final. Já começa a escurecer e pronto, já chega a hora de jantar e tudo mais. Então, por isso, um bom princípio de noite para ti. Seja então bem-vindo ao Diga Lá ao Senhor Fábio. Eu sou Joana Santos e estamos aqui para a última edição de hoje, dia 15 de outubro do ano 2010, deste nosso programa Diga Lá ao Senhor Fábio. É um prazer estar aqui consigo e trazer para ti este tesouro português, este inigualável tesouro, este diamante tão bonito que é o nosso fado. Vamos desde já deixar aqui os contactos para onde nos pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Com estas das duas portas de ligação sempre abertas para si. É só indicar-nos o fado que quer ouvir, se quer ou não dedicar, e cá está, dizer-nos em que edição do Diga Lá ao Senhor Fado prefere que o seu fado passe, na primeira e na segunda edição. Vamos ficar com três bonitos fados para começar: Farrapos de Vida, na voz de Tristão da Silva; logo depois, Fernanda Pinto com Encontrei-te; e Fado Errado, na voz de Maria da Fé. São estes os três primeiros fados que ouvimos aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Tu és farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor próprio também. Tu és mulher desprezada, não amas nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és ninguém. Tu és farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor próprio também. Tu és a mulher desprezada, não amas, nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és. Não és, não és ninguém. Estás enganado se pensas que me perdi. Simplesmente te esqueci e não quero lembrar que te amei. Esquecida do passado, só procurei alegria e felicidade. Deus fez a minha vontade e o meu caminho encontrei. Meu Deus, perdoa os pecados meus. Tu proteges o meu destino, dá calor ao meu viver. Meu Deus, com o teu poder divino, caminho, eu não me quero perder. Não sou perdida, o meu caminho encontrei. Perdida sim eu andei, com o teu falso amor que sofri. Se encontrei a minha vida, a paixão me devora, mandei a saudade embora e não me lembro de ti. Meu Deus, perdoa os pecados meus. Tu proteges o meu destino, dá calor ao meu viver. Com o teu poder divino, ilumina o meu caminho, eu não me quero perder. Diga lá ao Senhor Fado. Amei a vida inteira sem nunca deste amor fazer alarde. Agora ando para aqui numa canseira, pois não encontro maneira e para te deixar é tarde. Se alguém me perguntar qual foi o erro, direi que foi amar-te até mais não. Foi culpa deste amor que me ferro, com um erro atrás do erro. Mas já erro sempre levo, assim que te escolhi e rei. Vou querer viver para ti e rei. Calquei esta paixão, esmaguei o coração. E se fiz bem ou não, não sei. Teu olhar errei, e quando quis voltar errei, mas reparei depois que o erro era dos dois e foi o erro a mais que eu encontrei. Foi erro aquele beijo prolongado que fez nascer em nós ideias loucas. Ai, foi erro termos sempre a nosso lado um desejo acostumado ao calor das nossas bocas. Foi erro aquelas juras que trocamos. Foi erro ainda maior não as quebrar. Depois de tantos erros que emendamos, afinal ambos erramos, pois só Deus não sabe errar. Assim que te escolhi, errei, por querer viver para ti, errei. Calquei esta paixão, esmaguei o coração. E se fiz bem ou não, não sei. Segui o teu olhar, errei. E quando quis voltar, errei. mas reparei depois que o erro era dos dois e foi o erro a mais que eu encontrei. Das três primeiras maravilhas que ouvimos assim no Diga Lá o Senhor Fado. Vamos agora ficar com mais três bonitos fados. Ficamos agora com Quero Ser Como Sou, na voz de Natalino Jesus, voz que ainda não tinha passado por cá. Logo depois ficamos com Ai Moraria, na voz de Linita Gentil, e terminamos esta nossa seleção com o Senhor Vinho, na voz de António Melo Correia. São estes fados que seguem já de seguida, que vêm já para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Quero ser como sou, quero ir como vou, não pretendo mudar. Quem quiser entender o meu jeito de ser, não me vai censurar. Este amor que carrego é um mundo e entrego para quem eu quiser, com o calor de um vulcão e com disposição para o que der e vier. Não sou como o vento que muda seu rumo para todo lugar. Não sou como a nuvem que só vai para o lado que o vento levar. Não. Não sou como a chuva que só cai na hora que a nuvem desfaz. Eu sou como o tempo que só vai para a frente, não anda para trás. Eu sou a franqueza e às vezes sou rude, mas eu sou assim. E tenho certeza que algumas pessoas não gostam de mim. Eu amo a meu modo e não me incomodo se alguém não gostou. E há muita gente que bem gostaria de ser como eu sou. A meu modo e não me incomodo se alguém não gostou. E há muita gente que bem gostaria de ser como eu sou. Certo fadista, de cor morena, pena e olhar trucista dai moraria do homem do meu encanto que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento como lamento levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra a soluçar. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra a soluçar. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pagadas, amigo vinho em salim. Vossa mercê faz andar de gatas, é mau procedimento, e a intenção naquilo que faz entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondo vinho a folha solta a brincar ao vento, que raio de sol no firmamento que deu ao valoroso carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida, aumento o valor, seja quem for. Na boa conta, peso e medida, e só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago e eu passo assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E a provar o que digo, vamos amigo a mais um cubinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um cubinho. E desta forma chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado vai embora e volta na segunda-feira com as suas duas edições diárias. Já sabe que pode enviar-nos os seus pedidos a qualquer momento, a qualquer hora, para www.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, nós estamos aqui e recebemos os seus pedidos. Diga-nos então se quer ou não dedicar a música, para quem, música não, o fado, para quem, e claro está, a edição em que quer ouvir o seu fado, na primeira, na segunda. Vamos terminando assim com Florinda Maria, Gosto Mais de Ti, e logo depois ficamos com O Meu Corpo, na voz de Cidália Moreira. Estas são as duas vozes que terminam assim, de uma forma tão bonita, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo fim de semana, que tudo lhe corra pelo melhor. E claro está, se for o caso de descansar, um bom descanso. Se tiver que trabalhar, pois que tudo lhe corra então muito bem. Fique bem e até segunda-feira. Gosto do sol e do mar e da chama da lareira. Gosto do sol e do mar e da chama da lareira. Tenho voz, amo a cantar, o fogo à minha maneira. Tenho voz, amo a cantar, o fogo à minha maneira. Gosto da ave que voa, que sai em cravos caminha. Gosto da ave que voa, que sai em cravos caminha. Não sei viver sem Lisboa, sem o Tejo e a Sevelhinha. Não sei viver sem Lisboa, sem o Tejo e a Sevelhinha. Tenho amor pela peixeira, que não temos vendavais. Tenho amor pela peixeira, que não temos vendavais. Dou apreço à costureira, que se é nela com gedeias. Dou apreço à costureira, que se é nela com gedeias. Tenho a tudo amor profundo, mas também já percebi. Tenho a tudo amor profundo, mas também já percebi. Eu posso gostar do mundo, mas gosto bem mais de ti. Eu posso gostar do mundo, mas gosto bem mais de ti. E agora com um poema de Carlos Arimos Santos e música de Fernando Tordo, eu canto Meu Corpo. Meu corpo, um barco sem ter cor, tempestade no mar morto, sem ti. Meu corpo é apenas um deserto, quando não me encontro perto de ti. Teus olhos são memórias que o desejo, são as praias que não vejo em ti. Meus olhos são as lágrimas do teste, onde eu fico e me revejo sem ti. Quem me perde tão perto nunca leva as saudades da partida e as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Mas sei que estou para sempre preso a ternura sem defesa. Eu dei quem morde tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras quem sofre. Quem fica toda a vida. De saudades tem um pai, dos olhos de quem morre. Sozinha numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tinha. De uma criança com o grito da vingança. Sou eu de cabelo solto ao vento, olhar e pensamento. Sou eu na raiz do sofrimento, contra ti e contra o tempo. Sou eu quem parte de tão perto, nunca leva saudades da partida e as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades quem parte e dos olhos de quem morre.